E aí, meu parceiro, firmeza? Firmeza Aí, total, tô com sono aí, mano. Vê o que você faz aí. mano. Só. As conspirações que veio atravessar nosso caminho aí. Mas que A anda resposta. acontecendo, moleque? Conta pra mim qual que é essa fita. Vai vendo a fita, nos dias que se passa tá estranho. Por onde você anda, sempre há um te gastriando. Olhares de maldade pagando de ameaça. Só que o fofoqueiro na minha frente nada fala. Cilada, armada pelo adepto do inferno. Mais uma que o game tirou vivo do deserto. Chamar de talarico X9. As ideias, pesadas suas palavras, mas aqui não tem plateia. Quando você me viu por aí com a mulher dos outros, ou apontou no dedo na cara de criminoso. É fácil se falar, vem cá no meu lugar, cê sabe sua sentença. Meados de fevereiro, 2012, Guarujá. Não quis a vagabunda, ela quis me defamar. Meu pacto é com Deus, vou honrar até o final. Você não vai me ver local gemado no jornal. Minha segurança é Deus, dele vem a vingança. Se não quer ir pro céu, então respeita a aliança. E não esqueça a falha do pilantra em Hortolândia. Cê só tem suas pernas porque Deus tirou minha ânsia. Tudo é misericórdia de Deus com a minha alma. Pois 24 horas o diabo quer tirar minha calma. Me lembro quando Deus me chamou naquele instante. Eu prometi que nunca mais ia derramar sangue. E ele me falou, perdoe pra ser perdoado. É claro, eu te perdoo, mas não fique do meu lado. Eu tô cabreiro, que quer da minha vida, minha morte. Se quer minha cabeça, para os porcos tentar sorte. Cadê o inimiga? O diabo vem com as gralhas porque sabe nós é zica. Cadê o inimiga? O diabo vem com as gralhas porque sabe nós é zica. Independente de onde, se chegar com humildade. Você sendo você, malandro, ganha boa imagem. Sem pilantragem, cola malandro, só plebeu. Meu espaço começa quando terminar o seu. Se precisar de mim, colar na grade, eu tô em cima. Mas se não precisar de boa, eu fico na minha. Ninguém quer ser mais do que ninguém, mas nós é zica. Um invejoso pira do meu lado é estrelinha. Aqui ninguém se esconde atrás da Bíblia nem do rap. Não sabe da minha vida, olha bem com quem se mete. Amigo se conquista, inimigo vem de graça. E olha que às vezes o amigo quer desgraça. A traça que vai te corroendo devagar. Cuidado com os demônios que entra na sua casa. De olho no seu filho, na sua filha Jacqueline. O perva pombagira casada piscou pra mim. Aí demônio, tô te vendo de longe, sua maldade. Não vou trair meu Deus pela sua puta, essas bobagens. Eu tô cabreiro, que quer da minha vida, minha morte. Se quer minha cabeça, para os porcos, tenta a sorte. Cadê o inimiga? O diabo vem com as gralhas porque sabe nós é zica. Cadê o inimiga? O diabo vem com as gralhas porque sabe nós é zica. Cadê o inimiga? O diabo vem com as gralhas porque sabe nós é zica. Cadê o inimiga? O diabo vem com as gralhas porque sabe nós é zica. O diabo vem com as gralhas porque sabe nós é zica.